mato, que a natureza rege, meu futuro tá ali. No carro da Protege, eu sonho todo dia, o mesmo horário, a sintonia, o entre e sai. Dos malotes eu dando bote nos vigia. Pegar os plaquês de 100, contar nas maquininha. Montar um harém em Porto de Galinhas. Fogo contra fogo até as últimas consequências. Se a PM pega, não chegar, adolescência. Moleque que entra no mercado e pega um bis. Toma tapa na cara do mão branco infeliz. As coisas acontecem em frações de segunda a cada minuto. Morre alguém em algum canto do mundo. Osama, programa, mais um atentado. Explodi a Casa Branca com o Bush deitado. Ogivas nucleares ameaçam o planeta. Hitler no inferno se alia ao capeta contra o povo sofrido do Haiti, que passa fome se matando entre si. Mercenário, salafrário das promessas se esquece. Hacker, estagiário, fraude e INSS. É, até parece que não vai ter fim. Que mundo injusto, Deus me tira daqui. Eu quero conhecer o outro lado da moeda. Gozar de 600, não morrer fumando pedra. Se não, o moio azeda, triagem no corró. Vai comer bandeco azedo com os mano de menor, o evangélico na sua oração de joelho. Em jejum buscando Deus verdadeiro. Na porta do bar vejo o tiozinho bem louco, o marido capotar o talarico no soco. Irmão tirando 15, entra em desespero pro barril explodir, falta um fio de cabelo. Alerta vermelho, o botão foi acionado. Quem é você sozinho sem os seus aliados? Eu tento entender o porquê de tanta violência. Bem-vindo à selva, lute pela sobrevivência. Eu represento a maioria por aqui, bisneto de escravo, os descendentes de zumbi. A maldade ofusca o sol que desaparece em meio às nuvens negras. A chuva desce e nunca se esclarece aquele caso de racismo. A TV joga a cultura negra dentro do abismo. Um dia o mano falou que sonhar é a cota, voltou a estudar, quer ser poliglota. E quem sabe, talvez, ingressar numa facu e poder representar América do Sul. Sonhador, sonhador, ei, eu também sou ganancioso. Eu quero aquela que tá no provador, gastando mais de 5 mil dentro da boutique, saindo de S500, toda chique, de cabelo tingido, lente de contato azul, balançando o rabo nas ruas da Zona Sul. Eu tenho a visão do inferno e é de mille, pegando a Castelo, sentido Alphaville. Eu vejo uma pá de mansão cabulosa com playground, piscina e umas playba gostosa. Que de dentro da redoma me olha diferente, com ar de deboche, toda sorridente. Enquanto executivo administra as filiais, criança no orfanato sente a ausência dos pais. O povo vive na larica e quase anda nu, e o cuzão daqui então pra ver o show do YouTube. Pagando de mão blanca pra fora da Nissan, degustando Johnny Walker logo de manhã. Cada um no seu mundo paralelo. Seu filho anda de Hornet e o meu de chinelo. É, tudo que eu quero é igualdade social. Enquanto não tiver, playboy passa mal. Com a cara ensanguentada, de bruxo no asfalto, viúva indignada. Desce do salto e grita bem alto pra todo mundo ouvir que o pobre por aqui não deveria existir. Eu tento entender o porquê de tanta violência. Bem-vindo à selva, lute pela sobrevivência. Eu represento a maioria por aqui, bisneto de escravos, descendentes de zumbi. O mundo entrou em colapso, não vai resistir. Preso com a PT de plástico, tenta fugir. Juiz subordinado da causa contrária. Ladrão revoltado ataca as comunitárias. Já tô muito louco, todo dia o mesmo tititi. Tráfico, morte, roubo, CPI. Que há, negão, cê não acredita? Se liga, sangue bom, presta atenção na fita. Humildade, cautela e muito proceder. Lealdade nas vielas, pra sobreviver. A selva é sinistra, escura, sangrenta. Neganha, sangue frio, deu de ponto 40 na cara do moleque, que era só ambição. Sem sonho, só uma de repetição. A mochila que a mãe deu tava na sala jogada, os cadernos tudo em branco, sem matéria copiada. A mina do Gobola, CB, te fascina bem mais que a escola. Esqueceu da doutrina que aprendeu quando frequentou a igreja. Trocou a palavra por cocaína e cerveja. Tem cápsula no chão, alguém pede socorro na favela Camburão. A neblina cobre o morro e quando amanhece absolutamente tudo igual. Primeira página na porra do jornal. Se essa é sua meta, sinceramente eu lamento. Deteriorada com a ação do tempo, faço minha prece e agradeço ao meu senhor. Pela dor eu não vou, só vou por amor. Se meu sangue for derramado na guerrilha contra o opressor, a favor da família, partirei feliz pra outra jornada, com dever cumprido, de alma lavada. Não tenta entender o porquê de tanta violência. Bem-vindo à selva, lute pela sobrevivência. Eu represento a maioria por aqui, bisneto de escravos, descendentes de zumbi. Não tenta entender o porquê de tanta violência. Bem-vindo à selva, lute pela sobrevivência. Eu represento a maioria por aqui, bisneto de escravos, descendentes de zumbi.